Este é o Ilustres Desconhecidos sobre os 6x7. By Seven formaram-se em Nottingham no ano de 1991. Influenciados pelos sons expansivos de bandas como os Mercury Rev, Spaceman 3 e My Bloody Valentine, eram originalmente um quarteto chamado Friends Of. Algumas demos e concertos geraram interesse por parte da indústria discográfica, Mas um concerto inicialmente repleto de agentes de editoras ficou vazio após o primeiro tema de 15 minutos. A banda não desistiu, contratou um baixista e após concertos com bandas como Rocket from the Crypt e Girls Against Boys, o agora quinteto é rebatizado 6x7, nome relacionado com a taxa de aceleração à qual o universo se expande. Em 1997, os 6x7 lançam o seu primeiro single em edição de autor. European Me torna-se um êxito, esgotando numa semana. A imprensa musical britânica carrega a banda aos ombros e a Beggar's Banquet oferece-lhes um contrato discográfico de 5 discos com a sua subsidiária Mantra. Editam em 1998 o seu primeiro álbum, The Things We Make, e começam a dar os primeiros concertos como cabeças de cartaz, além de digressões com os Ash, Placebo ou Manic Street Preachers. Em 2000, lança o segundo álbum, The Closer You Get, porém o processo intensivo de gravação em estúdio desgasta a banda. O guitarrista Sam Hampton acaba por sair pouco depois. O terceiro álbum, The Way I Feel Today, seria gravado ao vivo em estúdio, sem qualquer overdub, curiosamente resultando no álbum mais acessível da banda. Em 2002 vê a edição de The Way I Feel Today, mas também a saída do baixista Paul Douglas. Pouco tempo depois, a banda seria dispensada do seu contrato discográfico após a falência da Mantra. Mais uma vez, lutando contra todas as dificuldades, os 6x7 criam a sua própria editora, a Saturday Night Sunday Morning Records, e em 2004 lança o álbum O4 e uma compilação de sobras intitulada Left Luggage at the Peveril Hotel. No ano seguinte é lançado o álbum Artists, Cannibals, Poets, Thieves, que é descrito pela banda como o seu primeiro álbum como um trio. Porém, este álbum é acompanhado do anúncio de que os 6x7 irão parar todas as atividades durante o futuro próximo. You are- Durante o ano de 2005, o baterista Chris Davis passa a dedicar-se ao seu projeto Spotlight Kid, enquanto os restantes membros, o vocalista Chris Hawley e o teclista James Flower, juntam uma nova banda. Após algumas sessões e chegando à conclusão que continuam a soar como os 6x7, trabalham sobre as últimas composições da banda e os resultados, uma mistura de demos, ensaios em estúdio e gravações terminadas, são editados como Club Sandwich at the Peverville Hotel no início de 2006. A nova formação da banda começa a dar concertos no verão de 2006, ao mesmo tempo que Chris Hawley se desdobra em projetos paralelos, 12 a solo e Fuck Me USA com James Flower. No início de 2007 é anunciada a reunião do quarteto original com a adição de um novo baixista. É também lançado um novo álbum, If Symptoms Persist, Kill Your Doctor, gravado apenas por Hawley e Flower. É lançada também uma coletânea com um DVD dos vídeos da banda. Após uma série de concertos em 2008, a banda torna-se a separar após a desistência de Chris Hawley. Chris Hawley é neste momento o portador da chama dos 6x7, lançando compilações de demos, raridades e faixas ao vivo da banda via internet, ao mesmo tempo que disponibiliza o seu trabalho a solo. Após alguns álbuns com o seu nome próprio, Hawley tem publicado música sobre o nome The Death of 6x7. Já em 2012, Hawley anunciou o regresso dos 6x7 numa nova formação que inclui novamente James Flower e o antigo baterista dos Placebo, Steve Hewitt. nos 6x7. Até à próxima. Ilustres desconhecidos.